Avenida Berrini, Unibanco, por favor. Tudo bem. O senhor é brasileiro? Não sou, não. Sou alemão, de Munique. Meu nome é Stefan. Prazer. Eu me chamo Horaciano. Alemão? De Munique? Mas o senhor fala muito bem português. Você acha? Eu falo mais ou menos. Eu não falo alemão, mas falo um pouquinho de inglês. Bom, poucos turistas falam português, não é? É, pena. Mas muitos turistas falam espanhol. Ah, é verdade, sim. Argentinos, uruguaios, chilenos, todos falam espanhol. O senhor mora aqui, no Brasil? Eu moro em São Paulo. E também trabalha aqui, na cidade? Trabalho em uma empresa internacional. Mas você não é de São Paulo, eu acho. De onde você é? Não, eu sou do Rio, sou carioca. Mas eu moro e trabalho em São Paulo há uns anos.